chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Aliás, estamos chegando para todo mundo. Um grande abraço a você que nos escuta em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Uma galera nos ouvindo no Rio de Janeiro e colocando no Twitter aqui. Pô, o tempo no Rio tá bom, tá dando praia, calorzinho. Tá certo, irmão. Estamos chegando com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, Potter. Boa tarde, bom dia, boa noite. Beleza, Cajezinho. E aí, beleza, boa tarde. Fala, Maurício Amaral. Tô impressionado com esse negócio do povo nos ouvir o Brasil inteiro. Impressionante, cara. Né, cara? Cara, eu tinha um maluco na praia no Rio de Janeiro ouvindo o Discorama agora. Verdade, 3G, né? Cara, com o smartphone as rádios são nacionais agora. Mundiais. Quem tem BlackBerry e iPhone pode baixar o aplicativo da Atlântida. O Android também. E também sistema Android também. Android. E quem tem rádio, tem rádio, telefone que tem rádio FM e só rádio FM, aí não consegue ouvir, né? Aí ouve só local, a rádio local. Os smartphones, olha, Deus. É impressionante. Impressionante. Demais. Só apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. Não te apresentei, Porã? Não vai apresentar hoje. Porã, desculpa. Não vai apresentar hoje. Aí, Porãzinho, desculpa, Porãzinho. Não, tudo bem, tu pode. Pode, desculpa. Tu pode fazer comigo o que tu quiser. Obrigado, Porãzinho. Pessoal, a oferta do Porã. Tu sabe que a recíproca é verdadeira. Ah, que coisa boa. Tu pede mandado fazer, tu faz. A gente negocia. Mas isso aí é assunto meu e dele. Pedir uma coisa, então, isso é assunto meu e dele, não fazer de vocês. Pra mim, porra. Ele não era tão puxa-saco assim quando ele entrou aqui. Não é puxa-saco, cara. É sim, não é puxa-saco. Não é puxa-saco, isso é coisa de pele. É um querido, é um querido. Deixa eu apresentar a estrela móvel agora sim, a estrela móvel do Pretinho Básico é uma das estrelas do Galpão Crioulo da RBS TV, domingo bem cedinho. Neto Fagundes. Agora, hoje saiu, hein? Nego velho que agora entrou, na época da webcam, né? Da Twitchcam. Ontem fizemos momentos emocionantes na Twitchcam, onde com o pessoal do Rock. Dá uma porrada nesse cara que fica fazendo piu, piu, piu, piu, piu. Vai, cara, mala, cara. Só as faisquinhas. Aí, realmente, cara, muita gente em contato conosco lá com o Rock de Galpão pra divulgação. É demais uma Twitchcam, né, compadre? Cara, maravilhoso, cara. Um negócio emocionante. Eu que sou bacudo, né? Sim. Nego velho de Alegre. É bagual. Eu sou do tempo do mimeógrafo. Sou do tempo do mimeógrafo. A webcam é que nem leite moça, você faz maravilhas. Cara, um troço impressionante mesmo, cara. Ontem um monte de gente em contato, porque era a divulgação do show, do espetáculo do Rock de Galpão, dia 21 de julho agora, quinta-feira que vem, no Teatro do Bourbon Country. Quem já viu, reveja e leve alguém, e quem não viu, vá assistir. O Maurício, tem uma pergunta. Que horas? 21 horas. 9 da noite, horário clássico de espetáculos do Bourbon Country. É isso aí. No Teatro do Bourbon Country. Muito bem, hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2011. Queria dizer que meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos assim, com muito prazer, entreter a audiência Hoje não é o até dia às duas da tarde. Queda da Bastilha? Hoje é o dia do quê? Da queda da Bastilha? Não, hoje é o dia do Mazembaço. 14 de julho é o dia da queda da Bastilha, não é, Cajete? Hoje faz 7 meses do Mazembe. Ah, 7? Mazembe Day. Estão contando os meses. Não, é que o troço, quando é traumático, a gente não esquece. Eu fiquei pensando, mas não foi em dezembro. Foi em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Não, aí também não, né, gente? Deixa eu dizer quem começou, meu amigo Rafael Bandeira. Começou a brincadeira aí do Mazembe Day. Santos, o Rafael Bandeira, cara. O Santos? Ele mesmo. Hã? O ex-urgente do Grêmio? Filho. Ah, o filho dele. O filho, Rafael Bandeira. Rafinha Bandeira, meu querido, meu bruxo, meu amigo. Esse aí é querido. Esse aí é grande cara. Grande cara. É o que eu pensei, mas não tuitei pra não expandir a hashtag, né? A gente tem que ter esperteza nessa hora. Falou só do Pretinho, né? Só falando do Pretinho. Beleza. Segue nem os fiascos que o cara dá, cara. No Twitter ele tem 70 mil seguidores. Aqui ele tem 1,5 milhão. Milhões. Ali, não vou botar no título pra não espalhar. Aí chega no Pretinho. Ah, pois é, hoje é aniversário do Mazembe. Tá errado. Não é aniversário do Mazembe. Esse time africano que mudou a história do mundo, né, gente? A história do futebol mundial. É verdade. Esse time africano realmente revolucionou. Mais importante que a queda da Bastilha, né? Mas é muito mais importante. E se a gente fosse dar conta, os dois que imitaram o Mazembe, né, caíram de rendimento, que foi o Carlos Alberto e o Renan, né? Os dois que eles imitaram e logo sumiram, né? Desapareceram. Inclusive o próprio Mazembe sumiu depois desse incidente aí. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Vamos então aqui comemorar a data de 14 de julho junto com o propagandista de laboratório. Aê, hoje é o dia do propagandista de laboratório. Sabe que o meu pai era isso aí, cara? Meu pai fazia isso aí. Era o representante comercial dos laboratórios. Ele vai, apresenta os medicamentos, né? Vai nos consultórios médicos. Ah, eu pensei o cara que fazia propaganda pra te ir lá fazer o teste do cocô e do xixi. Não, não. Meu pai, durante muitos anos, trabalhou na Sharing. Sharing. É, que a gente tinha de... Que agora é Sharing Plus, se não me engano, eu acho que é. E pô, era uma profissão que pagava bem, cara. Paga bem ainda. Não, acho que paga bem ainda, né? Trabalhar para laboratórios. Sempre nos hospitais, né? Tem os caras com as pastinhas. A gente sempre tinha um monte de remédio em casa, né? É, pomadinha. Comecei a usar pomadinha. Pomadinha. Tem um filme bonitinho aí que a guria, ela pega, não sei se é essa palavra, ela tem a doença que é o mal de Parkinson. Ah. Que é a guria que fez o Diário Veste Prada, que agora me foge o nome dela. Anne Hathaway. Bem bonitinho. Ela tem. Junto com o cara do Brokeback Mountain, o que sobrou, né? Caramba, sim, obviamente tem que ser o que sobrou. E ele é um representante disso aí, ele vende remédios. Uh-huh. E aí, sabe o que acontece na vida dele, cara? Surge o Viagra. E aí ele é um vendedor do Viagra. Entendeu? E aí explode a vida dele, né? Tipo assim, aí todo mundo quer o Viagra, porque o Viagra revolucionou, né? A indústria farmacêutica nos últimos anos. Ah, isso é verdade. E aí ele aí fica envolvido com esse negócio Viagra e com a doença crescente na mulher que ele ama. É uma comédia romântica muito bonitinha, que eu não sei o nome. Alguém já escreveu aí no Twitter. Amor e outras drogas. Isso aí. Também é dia da liberdade de pensamento. Ou também da liberdade de expressão. Isso aí é legal. Eu gosto desse negócio de liberdade de pensamento, Magnata, porque o meu pensamento tá sempre voando, né? Então eu tenho que deixar o pensamento livre. É liberdade. Mas tem umas pessoas que não deveriam ter liberdade. Liberdade pra dentro da cabeça, né, Paulo? Isso tem a ver com a Revolução Francesa, né? É claro. O iluminismo é a liberdade mas da... Mas é justamente aí que eu ia chegar, Magnata, no iluminismo. Mais ou menos por aí. Tem que ter luz, né? Tem que acender o negócio pra iluminar. Tem que ter luz, liberdade pra dentro da cabeça e muita luz pra ti, Magnata. Eita, obrigado, Pause. Obrigado, muito obrigado pra ti também. Emocionado, Pause. Obrigado. Porã e os personagens do Porã são puxa-saco. O Porã da Gata. É inacreditável, cara. É inacreditável. Não, não é verdade. Vai, Dudu, chama. Não é verdade, cara. Não é verdade. Vai, Marcelinho. Esse cara aí não dá nem pra puxar o saco, cara. Ele não quer mais. Hoje também é dia. E aí, esse é o dia, Dudu. Dia dos pelados. Aê! Hoje é dia dos pelados, Dudu. Isso aí, cara. Dia do pelado no sentido do naturalismo. Aí você ficou sem grana. Eu dia dos naturalistas. Não é o nosso dia dos pelados sem grana. Não é esse. Eu só queria te corrigir, cara. É naturista, cara. É naturista? É naturista, cara. Ah, naturismo. Tá. Dá nos dois. É naturista, cara. E assim, eu já fui pra Tambaba com um cara aqui da emissora aqui. Um tal de Humberto. Tambaba. Ah, Humberto X. Irmão do Zero, Humberto. Bacana, cara. Isso aí, cara. Só isso, Dudu. É uma energia pesada. Diz assim pra ele, Dudu. Caso espirrar, saúde. Eu tô sabendo que tem um cara aqui que foi pra Nova York, né, cara? Não tá aí, né? Resolveu ir pra Nova York. Cara, vaza, Dudu. Eu tô falando isso. Não tem mais espaço na mídia pra chegar. Esses jeans aí, cara. Eu falei pro cara, meu. Tá dando esse teu trotezinho aí, né, cara? Tá dando esse teu trotezinho. Tu vai ver, cara. Uma hora tu vai cair. Não vai cair nada, cara. Eu tenho humildade. Containers de lixo, amigos. É lamentável que foram colocados à disposição da comunidade ainda no dia de ontem, ou talvez anteontem, começaram a colocar, são alvos de vandalismo menos de 2 dias depois do início da implantação do sistema na capital. Na rua João Manuel, por pouco, as chamas de um deles não atingiram uma sapataria. O outro foi incendiado na rua Duque de Caxias e ainda não se sabe se os containers poderão ser recuperados. Os containers são importados da Itália e cada um custa R$4.000. A população tem que denunciar atos de vandalismo pelo telefone 156. Cara, é absurdo isso, né, cara? É um absurdo e assim, eu não sei, a gente não consigo identificar quem possa fazer isso, entendeu? É a causa, né? Vamos lá. A causa. Eu sou um cara contra a sociedade, certo? Aí a sociedade me dá um presente, né? Uma coisa que vai fazer bem para mim para a minha sociedade. Para a cidade onde eu moro. Certo? Tá tudo certo. Não, tu é contra o sistema, tu quis dizer, né? Contra o sistema. Contra qualquer coisa. Aí, assim, o sistema te dá um container para tu deixar no teu lixo. É tipo assim, o sistema te dá um hospital e tu botar fogo no hospital. É isso aí. Né? Exatamente. É tipo o sistema te dá... colégio, escola. Colégio, vou botar fogo no colégio. Óbvio, o problema é que esse imbecil que taca fogo em container e que faz outro tipo de vandalismo na cidade, ele não sabe que ele mesmo paga por aquilo ali, cara. cara. O preço desse container... Não tem alcance disso, meu. Não tem alcance. Todo mundo paga por isso aí, é um bem comum, cara. É uma coisa que viria pra melhorar a coleta de lixo na cidade. Ontem o prefeito inaugurou os containers, meu. Feliz da vida. Sabe? Poxa, meu. Aí não dá. Olha, tem que esquentar um arame e colocar na uretra. Entendeu? Filmar, botar no YouTube e colocar assim, ó. Isso que acontece com quem bota fogo nos containers. Cara, cuidado, sabe por quê? Cuidado, sabe por quê? Porque daí tem os direitos humanos que vão querer te botar numa fria. Os direitos humanos estão comigo, né? Não, não estão, cara. Até os direitos humanos, eu acho que estão com a gente. Os direitos humanos vão apoiar. Vão apoiar, cara. Então, vou cumprimentar o Mr. P, que acaba de chegar aqui. Tudo bem, Mr. P? Eu quero a opinião do Mr. P sobre isso aí. Pois é, eu peguei pela metade ali. Sabe aqueles containers pra lixo orgânico, pra gente não sujar a cidade? Meteram fogo, Pi. É. Menos de dois dias depois da inauguração em Porto Alegre, meteram fogo em dois aqui em Porto Alegre. Dois? Dois já. Mas eu acho até que nem devia divulgar isso. Minha opinião. A prefeitura divulgou porque ela quer que a população, que todo mundo tem celular, máquina fotográfica, se defender, né? Exatamente, que tire foto, que mostre pra eles. Porque, na verdade, não fica nem. Toda hora tem alguém na rua. Entendeu? Mas isso aí foi feito de noite, né, cara? Ué? De madrugada, mas sempre ninguém vê. Sempre tem, cara. Isso aí vem lá dos orelhões, né? Vem de algumas pichações que são feitas de longa data. Sabe que isso tudo talvez também façam muito em função de toda a repercussão que criaram em cima dos containers, né? Tem os doentinhos. Sempre vão encontrar um motivo pra chegar lá e esclambar. Eu queria conversar com um cara, na boa, doentinho tem que estar no hospício, cara. Né? Tem que estar num hospital pra tratamento. Eu só queria perguntar, né, por quê. Sério, eu queria chegar e falar, cara, vamos lá, vamos conversar. Por que tu botou fogo? Eu quero ouvir dele. Aí ele vai me falar o porquê. Porque tem que ter um porquê. Porque eu acho legal. Porque alguma coisa tem que passar pela cabeça, entendeu? Pater, eu queria que tu desse uma lista de sugestões pra esse tipo de vândalo. Por favor. MSN com garotas. Tá. Né? Videogame. Muito bom. Videogame. Baixa música. Futebol. Ler um livro, livro. Também, pode ser. Ele não sabe ler. Não, corrida. Ele sabe baixar música, mas ele não sabe ler. Manda o cara correr na rua. Se reunir com os amigos na esquina e ficar conversando. Vocês acham que essas coisas vão mudar no Brasil, sinceramente? Acho que não. Como ficar pichando muro, quebrando. Eu tenho... Posso ser assim de um pessimismo tremendo, mas tenho uma impressão de que pode diminuir. Que nem o Neto falou, isso aí é da época dos orelhões. Olha quanto tempo. Os caras depredam o orelhão. Tu acha que vai mudar? Mas cara, ele 40 anos atrás, cara. Às vezes era na comunidade dele, que era o único contato que ele poderia ter com o mundo. Era que foi colocado lá. E os caras quebravam, botavam um fogo, incendiavam, atiravam. Não vai mudar. Tá bem, então não vai mudar. Um cara bem educado não toca fogo em Não toca. Então não aí tá a questão. Um cara que tomou uns cascudos do pai e da mãe quando era criança não faz isso também. Teve uma bela escola, que recebeu alguma coisa, né? Recebeu amor, né? O cara que recebeu amor na criação não faz isso. Secretaria contrata temporários para substituir professores grevistas em Joinville. Os temporários começam a trabalhar na segunda e terão um contrato de 15 dias. Se nesse período o professor concursado retornar, o temporário continua na escola para ajudar na reposição do conteúdo perdido. Estão previstas aulas até o dia 30 de dezembro. Em função da greve. Que pressão, hein? Imagina. Eu já estudei na sexta ou na quinta série em colégio estadual até 10 de janeiro. Sim, na URGS eu estudei durante janeiro e fevereiro. E durante anos, greves, né? Por causa das greves. Óbvio, parou tudo no meio do ano, né? Tive umas férias de 3 meses forçado no meio do ano ali, sem nada pra fazer. Eu lembro. Aí acaba tudo, né? Que acaba a amizade com os colegas, né? Acaba os namorico, acaba a intersérie, né? Acaba o futebolzinho, a vida vira uma droga. O colégio é demais, cara. Colégio é demais. Sim, aí eu lembro que o semestre terminou final de fevereiro, a gente teve uns 10, 15 dias de férias em março, já teve que começar o outro semestre. Pra não atrasar de novo. É uma pena. Olha que notícia, cara. Mulher sofre mal súbito e morre em avião que pousava no Rio de Janeiro. Caramba. No Aeroporto Internacional Tom Jobim. A tripulação tentou socorrer a mulher de 59 anos, mas ela não resistiu. A vítima foi retirada do avião somente após os passageiros que vinham de São Paulo desembarcarem. E a causa da morte será investigada. Que loucura, eu tenho isso medo do tal do mal súbito, né, cara? É. Quando eu vou com o Mr. P, eu tenho medo. Imagina eu que tô sempre com o Mr. P. Eu acho que nós acabamos tendo mais medo que tu. Sim. É, pode ser, porque se me der, eu não vou saber depois. Em pânico. É. Trânsito na BR-101 está interrompido no sul do estado e também na Grande Florianópolis. Novidade. Até aproximadamente às 2 da tarde, o trânsito vai ficar interrompido no quilômetro 265 em Paulo Lopes, ali na Grande Floripa, e no quilômetro 350 em Jaguaruna. Jaguaruna. O bloqueio ocorre para o desmonte de rochas com detonação de explosivos que faz parte das obras de duplicação da rodovia. O que é que tu falou que vão detonar, hein? Que eu não vão peguei detonar notícia. Explosivos. Ah, boa sorte, né? Trabalho seja bem feito e rápido. É verdade. Legal. Um ano depois da nova lei, divórcios disparam em cartórios do Rio Grande do Sul. Uhul! Impulsionados pela lei que permite levar um divórcio em 24 horas. Todos os casados aplaudiram aqui, eu disse. Não, eu não aplaudi. É porque o cara nunca casa pensando em separar, né? Nunca, que seja inevitável. Nunca. Desde 14 de julho de 2010, não é mais preciso aguardar um ano entre a separação e a confirmação do fim do vínculo. Por falar nisso, o último casamento aí real, né, do Albert II, lá de Mônaco, foram passar a lua de mel em Durban, na costa do Índico, lá na África do Sul, e aí ficaram separados em hotéis. Mas a mulher não queria casar, cara, a mulher casou por força do... Ficaram em hotéis. Aí tem duas versões, uma é que ele tá cuidando do comitê olímpico lá, de blá blá blá blá blá blá blá. Na lua de mel, querido. E a segunda, e tanto que eles vão ter uma outra viagem, a segunda é que apareceu mais um teste de DNA, seria o terceiro teste de DNA da vida do Albert II, e os outros dois deram positivo. Palmas para o Albert. Álvaro II espalhando. Não, para aí, cara. Alegria pelo mundo. O negócio é que casamento é que nem Machado de Assis, né, cara? Começa no romantismo e termina no realismo. Ah. Olha, isso aí tu leu aí, né, Maurício? Palmas, Maurício. Obrigado, gente, pela atenção. Eu ri, Maurício. O casamento é aquela piscina de água gelada. Como é que é a história? Que onde estão todos os teus amigos, né, cara? E tu tá passando na volta e eles começam a gritar, vem que tá quentinho. Preço do leite deve aumentar entre 5% e 8% até amanhã. Que coisa. O aumento é em decorrência do frio intenso que reduziu a produção do leite. Cara, a vaquinha não dá leite. Congelou os zubrezinhos, né? E o Potter hoje de manhã, ele tava justamente externando a sua preocupação com o aumento do leite, né, Potter? É verdade. Que coisa. Hoje falamos muito sobre isso no programa. Não, falamos pouco, parece. Mas é que leite é bom, né, cara? É bom. Leite é bom também pra misturar. Leite é bom misturado. Chocolate. Eu vi ontem no Jô Soares a entrevista do PC Siqueira, sabe quem é o PC Siqueira? Eu comecei a ver Malaguês de Mão. É um magrão, é um cara da internet aí, que é uma celebridade de internet aí, virou uma celebridade ultimamente e tal. PC, de Paulo César. Não, é Paulo César. Personal computer. E aí é isso, ele disse que, e eu concordo com ele, leite é bom pra misturar, o leite puro não tem tanta graça, né? Não. Leite desnatado é brabo. Leitinho com Nescau, com Nesquik, Todd. Uma dica a você, mulher, né? Que um dia vai ter osteoporose. Ovo maltine. Tome leite. Leite tem cálcio, né? Tem consuma ferro. Consuma derivados do leite também. Isso, mas sabe que queijo, mussarela. Mas tem outras fontes mais boas de cálcio. O brócolis, por exemplo. Brócolis, tem bem mais cálcio que leite. Eu trouxe uns brócolis aí. E olha aí, ó. E tem criança, cara, que nasce, logo no início se dá conta que tem rejeição. Ao leite. A lactose, aí tem que usar leite de soja, de outras coisas. Brócolis na criança. Mete um brócolis na criança. Quantas pessoas na humanidade morreram, né, de rejeição à lactose? É verdade. E vem aí a Copa Coca-Cola. Se você é treinador ou responsável por um time de futebol infanto-juvenil de meninos ou meninas entre 13 e 15 anos, inscreva sua equipe e participe. Os times masculinos vão jogar em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Os times femininos somente em Porto Alegre. Aproveite esta oportunidade. O campeonato começa no dia 27 de agosto e vai até o dia 1º de outubro. E os vencedores vão disputar a fase nacional da Copa Coca-Cola com tudo pago. Você que é treinador ou representante de um time, não deixe a sua equipe fora dessa. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho no site coca-cola.com.br. Inscreva agora mesmo seu time e não esqueça de chamar a torcida. Copa Coca-Cola, porque aqui torcida também ganha jogo. É verdade. A minha torcida é toda tua, Marcelino. É verdade, Peter. Fez teu mexazinho. Então vamos para as notícias do mundo real. É verdade, ele está voltando, hein? Ele está chegando. Segunda-feira está aí com muitas novidades. Segunda-feira o Marcelo está aí. O Marcelo vem, eu vou, hein? Você não pode sair, Feta. Eu saio amanhã, é o meu último dia. Até o Marcelino. Mais um personagem. Até o Marcelino. Você tem que ficar, Baba-ovo. É, você tem que ficar, Fedor. O programa perde muito sem você. Amanhã é meu último dia. Vou sair, verdade, só volta em agosto. Vai dar uma saidinha? Vai dar uma saidinha. Vai dar uma saidinha. É verdade. Então vamos às notícias. Vamos lá, Marcelinho. Americana exibe as nádegas em ônibus. Que isso? É verdade. O caso foi registrado lá no estado do Colorado. Ah, Colorado é assim mesmo. Colorado! É verdade. Colorado adora exibir a cara. É verdade. Bota a busanfa na janela do banho. Os gomas, adora botar os gomas. É verdade. Olha lá, temos as imagens. Olha que rica bunda branca. Sem pelo. É verdade, é uma bunda branca. Só tem umas espinhas. É do Miguel Danino, olha ali. Esta bunda me parece familiar. Parece uma bunda albina. É a bunda do Pedrão? É verdade. Jay Cromwell, 38 anos, foi preso acusado de mostrar as nádegas em um ônibus. Quem aqui, né, amigo, nunca fez isso? Em ônibus? Já. Só o Piangers. Já fiz no carro. Só o Piangers fazia isso. Galera reunida, passa pelo Ribs. Lembra do Ribs, ali na 24 de outubro? Sim, no Ribs. Ribs bombando domingo de tarde. Passava o magrão com a bunda. Era eu. Uma vez foi eu. Era o rodízio, na verdade. Tava bonita aquela bundinha. Era o rodízio. Isso aí disse um nego velho, amigo meu do interior, que veio pra Porto Alegre, estragou o carro ali na Farrapos. Daqui a pouco chegou um traveco, botou uma bunda na... Ele deu uma batida na bunda, mas que bundinha, hein, parceiro? Gente que gosta de exibir as suas nádegas, como esse rapaz aqui, o Jay Cromwell. A mulher brasileira gosta, né? É verdade. Aí Jay Cromwell também agrediu verbalmente outro passageiro do ônibus. Botou o bundão pra fora, agrediu verbalmente. E aí, o caso foi parar. Aonde? Aonde, amigo? Aonde? Na delegacia. É verdade. Um grande abraço. Boas férias, hein, Féter? Não, obrigado, mas amanhã eu tô indo aí. Amanhã você vem. Muito obrigado. PBO. Obrigado. Porã é o único aqui que não é PB, só é PBO. Porã Baba-ovo. Não. Que eu tenho com o Porã é camaradagem e parceria. Eu acho que Porã fica quieto. Acho que depois dessa eu posso voltar no segundo bloco, né? Fica aí. O Porã gosta de ti. De ti eu preciso aqui no programa, Porã. Não, acho legal o Porã gostar de ti. Alimenta. Não dê comida aos animais. É. Vai daí, Mr. P, querido. Algumas das sensações. Dois estão certos no programa. Tu e o Porã. Algumas das melhores sensações da vida não tem remetente o e-mail, mas apareceu na caixa do PP. Uma delas, quem nunca saiu do computador e depois de 5 minutos voltou, não sabe que é vício. Ah, isso é vício. 5 minutos volta e liga de novo. O cara desliga o computador antes de tomar café da manhã, já liga o computador pra ver os e-mails. Quem nunca rodou um saco de bolacha recheado por 3.134 vezes até achar o puxe, não sabe o que é aventura. Ah, sim. Bah, dá uma raiva. Acontece muito. Quem nunca roubou o brigadeiro da mesa antes do parabéns não sabe o que é ser um criminoso. Ó, essa aqui nós falamos agora há pouco, ó. Ó, Feta. Quem nunca colocou leite no copo e só depois viu que o achocolatado tinha acabado, não sabe o que é desespero. É verdade. Desespero. Não, e a colher enfiada no copo, que os caras não tiram de dentro, não consegui entender por quê. É, né? Eu não tiro, eu mexo o achocolatado e não tiro a colher. Furar um óleo. Eu mexo e tiro. Pra seguir mexendo. Ah, sim. Não, mas aí tu mexe. Eu mexo assim, tudo aí antes. Pega de novo. Consigo, eu derrubo. Pega de novo, bota dentro. Eu mexo dentro, tudo antes e depois eu bebo leite. Certo. Quem nunca apagou a luz do quarto e correu pra cama não sabe o que é ter medo de ser pego numa assombração no escuro. É o Potter vendo atividade paranormal. Até isso. Hoje, olhei o 2, agora tem um cachorro e uma criança, Pi. Uma atividade paranormal 2. E é o filme 2, só que as coisas do 1 acontecem ao mesmo tempo que as coisas do 2. É, ao mesmo tempo. Não, o 2 acontece antes do 1. O 2 acontece. É que a gente não pode contar o final, né? Como é o nome? Mas é na mesma época. Atividade Paranormal 2. Atividade que Paranormal. Que acontece antes do 1, na ordem. Mas é uma sequência de fatos, né? É uma sequência de fatos. De repente, cada um vê de uma forma, porque é meio. Não, tá certo. Quem nunca. Quem nunca fez a Barbie beijar o Ken não sabe o que é namorinho. Ai, que amor! Quando a gente é pequeno, a gente faz outras coisas com os bonequinhos também, de sacanagem, né? Faz as vai, as unhas. Pula. Kama Sutra. Pérolas de Homer Simpson. Olá, bebê, sou o Roger Zimmer, de Sapiranga, e vão algumas pérolas de Homer Simpson. E demais esse desenho. É demais. Mas ele não botou junto. É. Bom, vamos lá então. Beber é coisa pra adulto. E também criança com identidade falsa. Documentação adulterada. Homer Simpson no táxi sendo sequestrado. Isso é um sequestro? Então não preciso pagar a corrida? Por favor, ETs, não me comam. Eu tenho mulher e filhos. Comam eles. O transporte público... Essa é muito boa. O transporte público é pra idiotas e pra gays. Como é que é? O transporte público é pra idiotas e pra gays. Deixa bem claro que é o Homer. Que sim, que ele é totalmente impoliticamente. Completamente, né? Completamente. E finalmente o Bar do Mou guarda coisas sinistras. O Bar do Mou. Grande Bar do Mou. E é isso que o mosquito da dengue... Isso é uma piada? Não, tá. É vida real. Tá. Picou a queridíssima Patrícia Poeta. Vai contar essa de novo, ele vai contar essa de novo. Eu ouvi hoje de manhã no bar. E aí, o Danilo Radke fez uma poesia pra esse momento. Boa. Agora sim. Eu não sei se ele fez, eu acho que ele fez. Quer que eu faça o teu fundo, cara? Ou ele catou na internet. Não quer contar a tua piada? No final. Ah, depois? Pra brilhantar, pra... Chave de ouro. Vai lendo que eu vou fazer o teu fundo aqui. Opa. Te vi em meio a um mar de gente, não resisti a tamanha beleza. Senti que deveria ir em frente, agindo com calma e frieza. Me aproximei sem que você visse, senti seu cheiro e te toquei de leve. Nem sequer uma palavra te disse, apenas te dei um beijo breve. Em pouco tempo te deixei quente, te joguei na cama sem pudor. Tudo acontecia de repente, mesmo que isso não fosse amor. Dengue foi o que te passei, com um beijo que me deixou em festa. E com ele me contagiei. Agora, Patrícia, também sou poeta. Baque demais! Mas não leva, não levaria. Mandou bem. Mandou não bem. Levaria, não levaria. Não levaria. Levaria se fizesse ela rir. Mas será que ele queria? Acho que levaria só o Deco. Levaria se fizesse ela rir. O mosquito que mordeu. Aí esse mosquito chegou em casa e tava a dona mosquito. Essa é a piada, essa é boa. É uma piada, uma piada. Piada do Bode! Indústrias de bebidas Zito, aproveite e leve um esquisito. O esquisito era o nome de um bloco de carnaval do Alegrete. É? Sério. E aí chegou o mosquito depois de, né, de ter tido esse momento com a Patrícia Poeta e tava a mosquitinha chorando em casa. Por que tu fez isso comigo, Porã? Por quê? E aí o cara, mas é a Patrícia Poeta. Tá, tudo bem, eu entendo. Mas não faz a mesma coisa com a Suzana Vieira. Cara, é muito boa. Aonde olha... que tá a graça aí? Ele inventou hoje pela manhã. Ele entrou no ar hoje no barracão pra Porto Alegre. Não, cara, Porto Alegre. Por favor, me explica, cara. Às 9 da manhã eu também pedi explicações, cara, mas não. A mulher é autoexplicativa, Alexandre. A mulher aceitou o golpe. Aceitou o golpe. É a Patrícia Poeta agora. Poeta. A Suzana Vieira. Não, não aceitaria. Não aceitaria. A pior piada do mundo. Sol aqui. O Potter tá começando a fazer piada. Mas e se o mosquito. Se o mosquito for um mosquito. É, por exemplo, que tem a atração, né? Pelas mulheres mais velhas. A mosquitinha não vai entender e vai acabar. Não vai entender e vai acabar. Tá bem, eu falava ontem. É uma piada que coloca no mundo dos insetos a vida do ser humano. Cara, que inteligente. Eu falava ontem, pra falar nesse comportamento, relação, tá? Comportamento de uma relação. Eu falava ontem com um amigo. É, e o amigo. Esse amigo tá aqui? Não, esse amigo não tá aqui. E o amigo dizia. Aqui, ele vem aqui, deixa eu falar. Não tá aqui, não é do programa, não é daqui. De férias, falar que ele vai ser de férias. E eu falava, eu tô precisando de férias. Eu falava com um amigo e o amigo me confidenciando que queria muito pegar. Aquele, ele apontava e dizia, pá, queria muito pegar aquela ali, ó. Aquela ali eu queria muito pegar. É, e aí eu dizia pra ele, cara. Tu é um cara casado. Era no churrasco ontem? Não, não tem nada a ver com churrasco. Não tem, o cara não trabalha na rádio, cara. Eu tenho vida fora. Mas é casado, mas é casado. Como é casado. Que tu faz? Hã? Como é que tu faz pra ter? Faço bem, né, cara? E aí o cara dizia assim: ah, mas eu quero ela, cara. Eu gosto daquele jeito dela ali. Então, cara, tua mulher não vai entender se tu quiser pegar aquela ali. Porque aquela ali, ela é feinha, ela é desengonçadinha, ela é gorduchinha, ela é não sei o quê, a tua mulher não vai entender. Agora, se tu quiser pegar aquela outra lá, a gostosona, que é bonitona, que é não sei o quê, tem um que cargo é rica, que é casada e não sei o quê, aí a tua mulher vai entender. É mesmo? Porque é melhor, há uma troca. Sim, porque a própria mulher dele, que é uma mulher bonita, ela vai olhar pras duas e vai dizer, putz, meu marido me traiu com isso aí. Eu vou pegar no Dilma. No entanto, ele vai, a mulher vai olhar pra outra e vai dizer, pô, meu marido me traiu com essa aí, eu tô, corro o risco de perder o cara pra essa bonitona aí. Entendeu? É. Aí é uma questão. E aí o meu amigo falou, sabe o que, que eu vou fazer? Eu falei, o quê? Não vou pegar ninguém. Eu falei, é isso aí, irmão. Grande Marcelo. Abraço, Marcelo, querido. Sabe que essas de mulher, homem, casamento, né? Vendo o jogo do Brasil ontem, minha mulher tece o seguinte comentário. Ai, como o pato tá bonito. Ah, mas a o tua também. Sou eu aqui a tua em casa. Também, a tua também. Mas qual é o problema da mulher achar o cara bonito, rapaz? Não tem essa. Mas mesmo. Sabe que eu também. A Bia nem tá vendo o jogo. Ainda bem que levantou e foi ver filme. Tinha que tá na cozinha que lavando a louça. Isso, tu sabe que bobagem ontem, é pingola de caboclo. Ontem lá em casa eu vi o primeiro tempo do jogo com os amigos no churrasco da firma. E aí fui ver o segundo tempo e a minha excelentíssima sentou-se ao meu lado. Com o cabelo cortado. E falou a mesma coisa. Como o pato tá bonito. E o pato mas é tu. Tá, mas qual é o problema, mas e aí, cara? Tu fala, não. Tu fica rasgando pra mulher o tempo inteiro no programa aqui, porra. Eu não fico rasgando, mas sabe qual é que foi a resposta dela? Tu fala absurdos naquele programa. Tu detonou o cabelo da tua mulher ontem, porra. Eu não posso dizer que o pato é bonitinho. Tua mulher gastou R$60 no salão, tu detonou o cabelo dela, rapaz. É por isso que ele tá jogando mal. Porque ele tá sabendo disso, tá chegando pra ele esses das guriazinhas. É eu tenho uma tese do pato que infelizmente eu não posso nunca publicar na rádio. Contaminado. Vocês têm que relaxar, cara. Vocês têm que relaxar. A mulher só achou o cara bonito e realmente o pato virou um cara bonito, cara. E o mais interessante é que ela preparou o terreno antes. Aí eu pensei até que ia vir um comentário. Como é que foi, jogada ensaiada. Olha, eu agora vou ser obrigado a fazer um comentário de mulher olhando futebol. Aí eu pensei, vai falar uma bobagem agora, se não foi, né? O que é impedimento? Que é corner? Eu me preparei pra dar uma risada e não criticar muito, não avacalhar, porque senão, né? Claro, claro. Tá sendo tão natural, espontâneo. Tá deixando ela ver o jogo? É. Né? Olha, tia. Sabe que isso. O pato tá bem bonito? Oh. Eu acho que agora que ele virou homem. Preparou o pato, aliás, o pato melhorou as entrevistas. O pato era, Agora ele tá morando em Milão, né? Vamos olhar junto o próximo jogo, por aí. Vamos olhar junto, melhor, lá em casa domingo. Vocês têm que relaxar quanto a isso, rapaz. Vocês têm que se preocupar é quando a mulher de vocês não fala nada sobre homem nenhum. Aí vocês têm que se preocupar. Agora, em contrapartida, eu concordo nesse aspecto com a piada do Potter. Porque se ela tivesse elogiado o Ramires, tu ia ficar tranquilo. Aí que tá a piada. O Ramires, o Neymar, o Lúcio. O Maicon. Eu acho que o Ramires ia ter que ficar preocupado. Se ela elogia o Lúcio, aí eu ia me atucar nada. Aí a coisa ia complicar. Nossa, aí, e ontem tinha ganso, pato e frango no jogo, né? Sim. Querido Júlio César. Ô, queridos, eu acho que tá na hora de fazer os classificados já? Aqui. Vamos fazer o classificado? A gente se prolongou demais no assunto. Vamos fazer o classificado, então. Vamos classificados pra EGALI Intercâmbio. Intercâmbio inteligente é na EGALI Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Vamos nós aqui, salve campeões de audiência. Preciso que me ajudem a vender um lindo apartamento na Praia Brava. Vocês estão ligados que é praia de bacana, só filé, gente sarada. Como é que ele bota? Ele bota aqui, desculpem a gíria, pois tenho 43 anos e acho que minha gíria tá ultrapassada. A gente entende. A gente entende. Vocês estão ligados que é só gente bacana e só filé, gente sarada, não tem nada de ultrapassado. É só filé, mano. Mas não é novinho, né? A gente dá bacana. Bem pra ver que não é novinho. Vendo apartamento na Praia Brava, 100 metros quadrados de área privativa, sacada na sala e nos quartos, 50 metros do mar, próximo ao quiosque do Pirata. Esse 50 metros do mar é demais, né? A gente que tem esse costume de alugar casa na praia, por exemplo, em Santa Catarina e tal. Quantas quadras do mar? Três quadrinhas do mar. Quantos? 50 metros. Aí tu chega no pico, são 12 quadras do mar e 500 metros do mar. E a média de uma quadra é 100 metros, né? Mais ou menos isso, cara. Mas enfim, o cara tá dizendo aqui que né, velho? 50 metros do mar, próximo ao quiosque do Pirata. Grande abraço ao Pirata que tá nos ouvindo. Grande mar. R$270 mil, tá super barato, diz ele. Ele quer 170 de entrada e o restante pode acertar com o construtor. Urgente, pois estou voltando para o Paraná. Paraná! Contatos para o e-mail Carlos com K, Carlos Floripa, @bol.com.br. É velho mesmo. Se usa bol, é velho. E o Carlos com K também, né? Bastante tempo não se usa o K, não, Carlos. Olá, galera do Olá, galera do Pretinho. Estou vendendo meu carro modelo Ford Escort Z-Tech Hatch 1.8, 16 válvulas, 4 portas, cor prata. Isso é caranga. Ano 97, completaço, IPVA 2011 pago por uma bagatela. R$11.000 à vista. Minha mulher mandou eu anunciar a venda no carro para dar de entrada na compra da nossa casa. Tratar com o Diego, vulgo DJ Cobrão. É o Cobrão. O Cobrão. Grande Cobrão. Já fez é o regueira. Digo Mota com dois T's, o Mota, digomota@ig.com.br. Não, o Cobrão. Cobrão não tem essa fama não, hein? Não? É mais conhecido como Cobrinha. DJ Cobrão. Ah, mas pô, vou dar um abraço também pro nosso querido ouvinte e parceirão aí. Encontramos ontem na noite o MC Shampoo. Grande abraço, Shampoo. Tamo junto. Em breve o Shampoo, nós vamos apresentar o Shampoo pra nossa audiência, que eu acho que merece, né? A gente tem que aprender. É um cara oriundo da audiência. É verdade. A audiência tem que conhecer o MC. É um cara limpo também. Shampoo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas tinha estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, doutor Alceu? Exatamente, doutor Pedro. Doutor Alceu, quero lhe dizer o seguinte, dá só uma olhadinha pra trás, doutor Alceu. Olha o céu, doutor Alceu. Meu Deus. Não conseguimos enxergar. A previsão é sol pra hoje de noite. Um metro pra fora da janela do estúdio aqui é um cinza escuro. É uma tarde boa pra ficar em casa só ouvindo rádio, isso, né? Vendo TV, na internet, mas lendo um livro. Tá, vou ter que fazer mudança hoje, doutor Pedro. Comendo um bolinho salgadinho, de chuva. É bom, né? É coisa bem boa, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bolinho de chuva. Bola nas costas. Vai daí, doutor Alceu. E o Brasil, doutor Pedro. Se o senhor é um bolinho de chuva, eu lhe encho de canela e açúcar e lhe como todinho, doutor Alceu. Mas o que que é isso? Não, isso se o senhor fosse um bolinho de chuva, né, doutor Alceu? Só porque eu sou negão, doutor Pedro. Com canela. Só porque eu sou negão. Bolinho de chuva, hein? Cara, os caras estão comendo os colegas. Chuva hoje, né? Será que tá chovendo todo o sul do Brasil? Tá. Sim, todo o sul do Brasil. É, onde não tá chovendo, tá nublado ainda. Então tá. Mas vai daí, meu bolinho. O Brasil ganhou ontem, doutor Pedro. Ganhou. 4-2, ó. E agora vai pegar o Paraguai. 4 da tarde, né? Cara, que lance, o Paraguai tá bem, de novo. Chegou a notícia até mim. Hoje, que era o seguinte, se o Equador tem o Caicedo, o Brasil tem o Caetarde, que é o Júlio César, e o Cai Sempre, que é o Neymar. Aliás, o Neymar, ele cai mesmo, né? Mas já é o jogador que mais recebeu faltas na Copa América. Ele vai sair na escola de samba, aquela cai de São Paulo. São Paulo, né? É, verdade. O que mais tem pra mostrar, Maurício? É verdade. É o momento, doutor Alceu, agora. Fala, Alceu. É, batamento, o que, doutor Pará? Fala aí, Alceu. Vai ter o Inter hoje. Vai, 9 da noite. Com o Corinthians. O Inter joga agora e joga domingo contra o São Paulo no Beira-Rio às 19h30 e o jogo do Grêmio contra o Figueira foi pra quarta-feira ainda com horário a definir. Ou 19h30, vai ser em Floripa, mas né? Mas confirmou o jogo do Inter domingo? Confirmou 19h30. Pá, 19h30. 18h30. 19h30. 7h30. É, mudou o horário. Senhor, vai ir no jogo hoje, doutor Peter? Não, hoje não, doutor. É no Pacaembu. É em São Paulo, é em São Paulo. O Inter hoje vai enfrentar o Alex, né? Quem tá, doutor, vai na farmácia. O senhor pode dar farmácia pra mim, doutor Peter? Posso, o que o senhor precisa, doutor Alceu? Um remedinho. Eu tenho aqui. Tem aqui. Não, tô usando, é pro meu vô. Comprei pro meu vôzinho, tá de aniversário hoje, vai fazer uma festa. Eu sempre que eu vou na farmácia, fala a mesma coisa, né? Como assim? Eu vou na farmácia comprar um remedinho e aí eu falo assim, não, embala pra presente, é pro vô. Aniversário do Porã. Eu já fiz uns 1000 aniversários. 5 aniversários. Isso é bom, isso é bom. Só embala pra presente, compra o remedinho, né? Isso é bom. Compre o remedinho. Manda eu lá? Bora eu lá. É pra quem? É pro Porã. E aí, doutor Alceu? Era isso, então, tá bom, doutor Alceu. Vamos dar uma rodada aí, Pi. Eu de novo, não? Quer o Nego Velho? Ah, desculpa, né? É verdade. Parou ali. Vai, Pi, obrigado. Deixaram pendurado. O Nego Velho resolveu passar o fim de semana na fazenda de um amigo. Só que, no entanto, esse amigo era dono de um alambique de canha. Mas que beleza. Papo vai, papo vem, eles entram no depósito da Branquinha, o Nego Velho fica quase louco olhando aqueles tonel de cachaça, né, querido? Me emociona ver um tonel de cachaça. Vai pra lá, vem pra cá, e num descuido, escorreguei e caí dentro do tonel de canha. Poxa. E No desespero, não sabendo nadar, afunda. Quando ele volta pra cima, ele berra: socorro! Afundou de novo, né? Voltou pra cima e berrou: socorro! Afundou de novo, voltou, botou a cabeça pra fora e gritou: socorro! Quarta vez com a cabeça pra fora, ele gritou: uhul! Que beleza! E aí, Porazinho, vai querer falar ou quer passar a vez? Eu vou falar. Então vou falar, vou quer falar? Falar. Quer falar? Eu quero falar. Quero falar. Porém, vai falar. Alguma vez, Porã, perguntaram pra ti assim, quer falar? E tu falou assim, não, não, não. Cara, é difícil. Eu tô fazendo um exercício, assim, pra tentar ouvir mais do que falar. Tem que trocar os exercícios. Tem uma questão, não tá conseguindo. Ouvir mais do que falar é uma questão de anatomia, né? É, nós temos dois ouvidos e uma boca. Portanto, temos que ouvir. Eu ouvir o dobro do que se fala. Isso são sinais, hein? Tentado. Atividade paranormal no estúdio. Três. É isso aí. Então eu vou. E vou tu passar. Não quer aproveitar pra falar da Imperador? Não, hoje não. Hoje abraço ao Mestre Brinco. Mestre Brinco. Grande abraço. Sempre um abraço pro Mestre Brinco. Concurso Samba Enredo no sábado. Eu tenho medo se o Mestre Brinco um dia sair da Imperador. Ah, não, mas aí eu vou junto. Aí vai ter o Mestre Pirsen. Ah, Maria. A Maria Luísa de Souza, Pierce. De Balneário Pissarras. Oh! Maravilhosa, Balneário Pissarras. Pearson Pissarras. Pissarras é maravilhosa, adoro Pissarras. Oh, ela manda umas frasezinhas aqui pra nós, ó. Ariadna diz que não vai mais pra Pissarras. Não basta ser pobre. Tem que subir na laje pra mexer na antena e ficar gritando lá de cima. Deu! Ontem, né? Ontem, na antena, né? Ontem, pra audiência que não sabe, né? Nós, os milionários do Pretinho Básico, estávamos na casa de Carlos Lisboa. É isso aí. Vulgo KG olhando o jogo da seleção brasileira com uma antena interna. Só faltou o bombril. Esse jogo ontem ele foi transmitido em 4D. Só faltou aquele papel celofane. Os missionários do Pretinho Básico olharam com uma antena interna. E aí uma hora eu fui arrumar a antena, a televisão pra todo mundo olhar. Caiu a antena, aí levei mijada e tudo mais. É, mano. O rádio é ilusão pura, né, cara? Ontem pra nós, não tinham 23 pessoas correndo dentro de campo, né? Mais dois bandeirinhas, né? 56. 50 e poucas pessoas. Sabe, fantasma, jogador. Seguindo aqui com o programa e com as frasezinhas enviadas por Maria Luísa de Souza de Balneário Pissarras. Um elefante incomoda muita gente, mas uma pessoa atrás de você no computador incomoda muito mais. Ou na onde no, fliperama. É verdade. Aí tem que fazer um ombrinho, cara. Que tu botou o ombro na frente do troço, assim tu fica escuro. Essa aqui é boa também, que os olhos não veem e as minhas amigas me contam. As amigas sempre contam e contam errado. Não, pior, além de contar errado, aumenta e inventa. Porque essa amiga que está falando alguma coisa de você pode estar interessada no seu marido. Se é que já não tá pegando. É. Ah, isso aí é denúncia do Porã. Vagabunda, queria andar com o malucão, usou meu nome. Pipoca abraçou? É, e eu nem sei quem é os malucos. Foram lá em casa 3 horas da tarde tocar horror, eu nem tava lá. Isso aconteceu na Zona Leste de São Paulo? Sim. Ah, bom. São Paulo, Zona Leste. 14 de julho de 2011. Na Zona Leste de São Paulo. Falar mal de mim é fácil, difícil é escrever Arnold Schwarzenegger sem pesquisar no Google. Nossa, sua foto é HD, horrível demais. Quem nunca puxou a porta onde estava escrito push não sabe o que é falta de vocabulário em inglês. Mas é terrível, cara. Quem liga pros erros dos outros é o corretor automático do Word. Meu salário tá sofrendo bullying dos impostos. Quem nunca gritou uhul na sala de aula pensando que os amigos iam gritar também não sabe o que é ficar no vácuo. Ah, que chato isso. É aqui no programa. É verdade, cara, é verdade. Não basta ser pobre, tem que ter um prego segurando as tiras das Havaianas. Quem nunca teve uma toalha com o seu nome bordado não sabe o que é ter uma marca exclusiva. Troço brega. Ah, eu tenho uma toalha com o nome da minha primeira namorada ainda hoje, Fabiana. Pá, que toalha boa essa, hein? Tá boa essa toalha, né? Bom, uma coisa pelo menos segurou. A toalha tá virada no mosquiteiro já. Quatro namoradas. Não, toalha nova não enxuga. Por um acaso. O Potter toma banho por um acaso? Não tem tomado. Todos os dias, Mr. P. Agora que esquentou um pouquinho, ele tá tomando banho. Todos os dias. E no verão tomo mais de 2 banhos. Todos os dias, 2 do mês. Seguindo e terminando aqui com as frases de Maria Luísa de Souza, de Pissarras, maravilhosa. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Se quiser me dar dinheiro e chocolate, também fique à vontade. O Brasil é o único país do mundo onde o carnê dura mais que o produto. Geralmente é assim, né? Muito obrigado, Maria Luísa. Alguém aqui nessa mesa tem carnê? Eu tenho. Eu tenho. Uma, duas, sim. Três. Como é que não vai ter carnê, cara? Só rico não tem carnê, cara. Eu tenho carnê. Quem não tem carnê? Não tem. Compra tudo à vista? Não tem carnê. Não tem carnê. Compra o cartão, né? Não é carnê, não. É carnê que ele tem que levar lá pra pagar. Carnê, carnê, carnê. Tem contato. Carnê é a linguagem figurada da prestação. O financiamento de automóvel, por exemplo, vem um carnê. Vem um carnê. Se tu paga, se tu compra uma coisa e paga em 12 vezes no cartão, não é carnê. Tu tem um carnê, entre aspas. Não, mas o meu é carnê real mesmo, que tem que guardar no lugar todo dia, assim, tem que achar esse carnê, ir lá, carregar, coitinha da moto. Carnê é uma coisa antiga, né? Cadê um carnê? É, mas geralmente o financiamento do carro é carnê. Carnê da loja. Eu fiquei pensando esse nome também, né? Carnê. Vem de uma língua morta da Eslováquia. Não, vem do francês. Cara, a língua morta é a tua. Carnê vem do francês. A língua é bem vivificada. Maurício Amaral, quer dizer alguma coisa pra mim, Maurício Amaral? Agora eu quero falar com você que tá pra fazer ou renovar o seguro do seu carro. Boa, Amaral. Você já pediu pra o corretor contar com a HDI? Fazer o carnê. Não deixa de pedir, Everton. Meus, eu fiz em 7 vezes o meu carnêzinho de seguro. Que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho, que tem de amigo, de ouvinte, de colega aqui, economizando 10, 15, 20% com a HDI. Olha, meu, coisa de 300, 400, 500 reais de diferença. É uma grana, né? Paga mais caro pra quê? O melhor é que com a HDI, você tem o HDI Bate Pronto. É um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem enrolação. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor. Você vai ganhar tempo e também dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Muito bom, Amaral! Fez meu chanzinho? Fez meu chanzinho? Então, olha só, o cara tá paquerando a moça no bar. O cara paquerando a moça no bar, essa piada tem uns 40 anos, mas eu já ia dizer agora que é paquerando. Isso, paquerando a moça no bar, a certa altura da conversa ele dispara: baby, você faria amor comigo por $1 milhão? Aí ela pensa 2 segundos e responde: sim, faria. Baby, e você faria amor comigo por $20? Sem pensar, ela: escuta aqui, hein? Que tu tá pensando que eu sou? E o que você é, nós já descobrimos na pergunta anterior. Agora é uma questão de ajuste de orçamento. A velha, oh, velha, a velha. Oh, man, oh, man, oh, man. Cristiano Manuel, uma curtinha dele, uma curtinha. É o Sr. P, é o Sr. P, é o Sr. P. Raios! Vou contar duas rapidinhas. Vai. Duas rapidinhas. Reverência. Cristiano Manuel, esta que enviou foi o Leonardo Marques. Cristiano Manuel dali. Olha pro lado e fala pro amigo Joaquim: ora, pois sabe, Joaquim, que o doutor me disse para beber um copo de suco de limão depois de um banho quente. Ah, é verdade, Cristiano Manuel, e tu bebeste já o suco que ele recomendou? Ora, pois que nada, Joaquim. Ainda nem consegui beber toda aquela água quente do banho. Mais uma. Estava ele, Cristiano Manuel, dirigindo uma besta a 180 km por hora. De repente é parado por um guarda rodoviário. Muito bonito, esse é o Cristiano Manuel. Que bonito, hein? Ele olha pro guarda. É bonito e veloz. Engraçadinho, seu Cristiano Manuel. É um documento da besta. Se o senhor continuar com brincadeiras assim... Como assim, o senhor continuar com brincadeiras assim? Ora, pois, o que o senhor pediu? O documento da besta. Aí o Cristiano Manuel, então, pegou a carteira de identidade. Aí o guarda olhou, olha aqui, ó, tá passando limite já com as brincadeiras, né? Vou tirar sua carteira de motorista desse jeito, bombas. Ora, pois, se conseguir é um favor que vais me fazer. Acabou. Ai, Manuel, tá demais, Manuel. Tá demais. E aí, Cadizinho? Vida de merda. Hoje eu tava fazendo a barba, desconcentrado, quando senti cócegas na sobrancelha. Puta como um ninja, cocei rápido utilizando a Gillette. Estou com um tapa-olho, minha cirurgia tá marcada para daqui a 3 dias. Ai. E tenho 20% de chance de voltar a usar meu olho direito. Ah, cara, que dureza. Verdade, que agonia que dá pra sair, que, cara? Vá. Hoje minha irmã de 9 anos tocou violino numa festa de 15 anos. Ela ganhou em 2 horas, metade do que eu ganho no mês. Vida de merda. Hoje no baile pedi pra ficar com uma garota e ela me deu um fora. Meu primo chegou nela e mandou a seguinte cantada do Potter. Se você fosse um peido, eu nunca te soltaria. Ela ficou com ele. Espero que tenham gostado, manda um... Muito! Fia da puta! Um... Ah, velha! Ai, Potter, a tua irmã é muito gostosa. Toma! Agora tu ouviu. Mais abraço, mas não assinou o cagão, viu? Olha aí, agora tu ouviu. Aí, qual das irmãs? Pois é, interessa. Não chupulou. Uma irmã tua é muito gostosa, pelo, no mínimo. Beijo pra Lini, beijo pra Kika. E um beijo pro Gordo também, né? Gordo tá fora, né? Gordo também, gostoso. Mandar um abraço pra um amigão nosso que viaja com a gente na balada do Pretinho, que é o Anderson, o Cubano Torres, né? Que viaja com a gente e sofreu um acidente de moto aí, cara. Vai se operar e tal, né? O tá Teco? Escuta o Teco. Tá brincando, velho. É verdade. Grande abraço pra ti, tá, mano? Tamo junto aí. Que isso, cara. Mas ele tá bem, cara? Tá bem, mas vai ter que botar uma platininha, como é que é? Moto, né, cara, velho? Moto, pino, vai ter que botar pino, vai ter que botar com moto. É verdade, é isso aí, cara. Ah, moto tá? Não dá. Grande abraço. Patu. Putz, que dureza. Vai, meu compadre. Ô, uma curtinha então aqui. Tá. É, antes eu gostaria de dizer que hoje a gente tá no estúdio Clio lá com o professor. Olha, né? Que beleza. É, hoje o Patinete, Ayrton dos Anjos é o convidado, né? Um dos produtores, grande Patinete. E eu vou estar fazendo a canja junto com o meu compadre Renato Borghetti. Que beleza. De galinha? Hã? Pra quantas pessoas a canja hoje? Olha, não sei, né? Tá frio, pô, né? Nós já tivemos o privilégio de estar sentado ali sentados, né? Sentados no palco. Estávamos sentados, né? É. No palco ali com o professor no estúdio Clio, um dos momentos marcantes da nossa carreira. É, vai sair o livro, a gente vai estar no livro. E principalmente porque era um público diferente. É, né? Não era o tradicional das festas, baladas. É, verdade. Essa eu perdi. O... Eu também. Tu, Nego entrou, tu entrou do banheiro do hotel pro telefone, lembra? Lá da África do Sul. E eu tava de férias. Na África, cara. Eu tava de férias também nessa aí. É, será que isso vai ser transcrito também? Mas vai, meu compadre, manda bala aí, vai. O Nego Velho, quando era criança. Neguinho Júnior, né? Quando ele era Neguinho Júnior, né? Tava tomando banho quando alguém bateu na porta e perguntou: Neguinho, velho. Ê, Balduino! É o nome do Nego Velho, Balduino. Balduino, cara. Ah, jogou muito no Grêmio. Balduino! Jogou muito. Tu tá tomando banho? O Nego Velho deu um tempinho e respondeu: Neguinho, velhinho. Não, querida! Tô só regando aqui pra ver se eu cresço um pouco, cara. Aliás, meu Deus. E o Balduino do Grêmio era um naniquim. É mesmo? Manico, Viu, não regou. A Megan Fox tem 163 centímetros, cara. De quê? De altura? 1,63. 1,63 de altura. 169. Tu tem 169, cara. 168,5. Então, tu é um anão. Tu tem 1,68. Eu pensava, quando olhava a Megan Fox, que ela tinha 1,75. Eu sempre falei pra ti que era Mark. 1,80, cara. É usa sal. Mas isso não quer dizer nada. Mionzinho. Só a Shakira tem 1,59. Então, é uma anã. É um mil. E os males, o menor, pô. Coisa mais linda. A Megan Fox com um saltinho 8 tá parelho comigo. Melhorou muito. Ô, meu, deixa eu fazer um serviço de utilidade pública pedido aqui da nossa ouvinte, Pati Torres Moreira. Ela coloca aqui no Twitter: por favor, Fetter, pede para que as pessoas acendam as sinaleiras dos seus carros no trânsito. Porque não dá para enxergar nada pelo retrovisor. Valeu. É isso que acontece, cara. O retrovisor fica cheio de bolinha d'água e aí tu não consegue ver, né, cara? Se tem atrás, se tem alguém na frente. Quem tá na estrada tem que ligar o farol no dia como hoje. Isso, exatamente. Não é só a sinaleira. Exatamente. Pô, faça uso destes artefatos de segurança do seu carro, como luz de neblina, se tiver neblina na estrada. Não adianta nada usar luz de neblina se não tiver neblina. Eu sempre uso luz de neblina. Aí atrapalha, o cara que vem atrás acha que é luz do freio, isso pode causar um acidente. Eu uso então sempre. É isso, fica a dica aí, use sinaleira acesa. casa e ligada em dias de chuva e farol na estrada. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Apresentar no Pretinho Básico desta quinta-feira, 13 horas. Voltaremos logo mais. Geiso. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. A gente fica agora com o Samba do Geiso. E na sequência, o cabelo no espaguete. Valeu, boa tarde.